pediu pra eu te ligar. Tô enviando aquela foto, olha, mas não chora, é só pra se lembrar. Eu e você, um coração na areia, sob a lua cheia. Só pra cima.